Olha pro guerreiro, ele é desguia. Olha pro guerreiro, ele é desguia. Meia-noite a batalha começou. O guerreiro tá tocando, fazendo você pirar. Escutando e ouvindo o guerreirão de Macapá. Vamos lá, TC! Kessy Silva e DJ Patrick Produções! Noite a batalha começou. O guerreiro tá tocando, fazendo você pirar. Escutando e ouvindo o guerreirão de Macapá.